Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E não é que faltando menos de um mês para o início da etapa dos X Games em Foz do Iguaçu, ainda tem gente que duvida do impacto positivo do evento em termos de divulgação da imagem da nossa cidade em locais antes jamais alcançados no mundo. E parte dessa incredulidade, acredite se quiser, vem da própria Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com o vereador subindo à tribuna para dizer que o dinheiro investido nos jogos está sendo mal gasto, já que a Rede Globo não deu nenhuma notícia sobre os tais X Games. Como se a Rede Globo, aliás, fosse o único canal de comunicação da face da Terra e como se a Rede Globo desse publicidade aos eventos esportivos aos quais não tem o direito de transmissão, como é o caso dos X Games. Seguindo essa lógica, a Prefeitura de São Paulo deveria parar de dar apoio ao GP de Fórmula Indy, que acontece anualmente na cidade, afinal, não passa na Globo. E a Prefeitura de Foz deveria largar tudo e investir apenas na meia-maratona das Cataratas, que terá cobertura no Esporte Espetacular. Isso, segundo, claro, o raciocínio de nosso ilustríssimo vereador. Fato é que a transmissão dos X Games em Foz do Iguaçu durante os 4 dias do evento e nas semanas anteriores alcançará 180 países através da rede ESPN, que é o maior conglomerado esportivo do mundo, e com um público superior a 600 milhões de telespectadores para estes jogos. O retorno em termos de imagem e publicidade é incalculável. Apenas vamos citar um exemplo. Você já ouviu falar de uma cidade dos Estados Unidos chamada Aspen, conhecida dentro do próprio país como local para a prática de esportes de inverno? Aspen ganhou fama mundial através do cinema e também dos X Games de inverno, que acontecem nas suas montanhas. O resultado disso tudo é a consolidação junto ao público que pratica o chamado turismo esportivo e, logicamente, a movimentação da economia local. Caminho, aliás, que Foz do Iguaçu precisa seguir no sentido de diversificar seus públicos e oferta e manter ao longo de todo o ano a cadeia produtiva do turismo, gerando emprego, renda e aquecendo a economia da cidade e de toda a região. E por falar em X Games, dê uma passada no terreno da Infraero em frente ao centro de convenções, já que após a incerteza inicial, o estágio das obras felizmente está avançando e caminha de acordo com o cronograma. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Rádio CBN Foz no Facebook ou nossa página cbnfoz.com.br. Bom dia! Impactos dos X Games na economia de Foz foram debatidos em encontro entre organizadores e representantes do setor turístico. Às vésperas do centenário de Foz do Iguaçu, usina histórica situada dentro do Parque Nacional pode ser reativada. Prefeito de Santa Terezinha de Itaipu fala sobre vandalismo no terminal turístico da cidade. Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu debate projeto que visa melhorar a imagem da Ponte Internacional da Amizade. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura em elevação neste momento aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já chegando a casa dos 28 graus, manhã ensolarada aqui na fronteira, mas o fim de semana pode ter períodos de chuvas, conforme previsão do Instituto Meteorológico Cimepar. Para hoje, que amanheceu com tempo bom aqui na fronteira, existe possibilidade de pancadas isoladas no período da tarde. A temperatura máxima chega à casa dos 30 graus e já estamos, aliás, bem próximo de alcançar este patamar. Já para amanhã, domingo, o CIMEPAR prevê temperaturas entre 16 e 26 graus, tempo parcialmente nublado, pancadas de chuvas e trovoadas. Para segunda-feira, pancadas isoladas e temperaturas entre 18 e 29 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento aqui em Foz do Iguaçu, no Paraguai ou na Argentina. Na BR-277, o último fim de semana antes do feriado prolongado de Páscoa está sendo de muita movimentação no sentido fronteira, o que se reflete na região da Ponte da Amizade. Fique atento com a sinalização de obras no trevo da Avenida Paraná, no perímetro urbano de Foz do Iguaçu, e com a passagem de caminhões pelas proximidades da estação aduaneira do interior. Cuidado também com o trecho de pista simples entre Matelândia e a cidade de Santa Teresa do Oeste. E claro, não abuse da velocidade em momento algum ao se deslocar pelos trechos de pista duplicada. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Muito movimento nesse instante na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, no lado paraguaio. Lembrando que há lentidão tanto para quem vai a Paraguai, sentido Paraguai, como para quem está retornando ao Brasil por Foz do Iguaçu. O motorista deve ter muita paciência para fazer a travessia na ponte, ficar atento aos documentos e à fiscalização da Receita Federal na chegada à aduana brasileira. Guilherme? Obrigado, Bruno. Zanetti, na BR-469, sentido Cataratas, é preciso estar atento em pontos como a chegada ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, também a rotatória do aeroporto, as curvas do Rio Tamanduá e os acessos aos bairros Carimã e Remanso Grande, especialmente se você não está familiarizado com o trânsito na rodovia. Na Ponte Tancredo Neves, o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu no período da tarde, mas por enquanto é considerado tranquilo. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu na semana em que o governo da Argentina implantou novas medidas de restrições ao câmbio, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,04 para compra e a 2,11 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,24 para compra e a 0,29 para venda. O guarani, um real compra 1.900 guaranis e 2.000 guaranis são necessários para a compra de um real. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,55 para a compra e a 2,70 para a venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Participação de Bruno Zanetti aqui no CBN Turismo deste sábado e nas Cataratas do Iguaçu. A vazão neste momento é de 1.800.000 litros de água por segundo, uma vazão pouco acima da média para esta época do ano no Cânion do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Na noite deste sábado, excepcionalmente, não haverá sessão da iluminação monumental da barragem de Itaipu em razão da Hora do Planeta, movimento que pede que as luzes sejam apagadas durante 60 minutos entre as 8h30 e às 9h30 da noite em todo o Brasil. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 11 minutos na abertura do CBN Turismo de hoje. Vamos falar de X Games. Nesta semana, os impactos dos jogos para o turismo e a economia de Foz do Iguaçu e da região foram tema de um encontro que reuniu organizadores e representantes do setor turístico. Quem acompanhou o evento foi o repórter Maurício Freire. Os organizadores dos X Games se reuniram nesta terça-feira com o trade turístico de Foz do Iguaçu para fazer uma apresentação sobre os jogos. Foi mostrado como será a estrutura do evento, organização e o impacto para a cidade. De acordo com Christian Fuert, gerente de operações dos X Games, 60% da estrutura dos jogos já está concluída. As arenas internamente estão começando a ser construídas, já estou com o parque praticamente pronto, Arena Street em fase de acabamento, a terraplanagem na área do Moto X continua e a gente já tem a área reservada para as garagens de moto e de rally. São 1.400 toneladas de estrutura. O material utilizado é o mesmo do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. De acordo com os organizadores, é a segunda maior estrutura em complexidade já montada no país, ficando atrás apenas da instalada para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. As arquibancadas terão capacidade para 20 mil pessoas. Nos camarotes, serão mais 2.500 lugares. Nos 4 dias de evento, são esperadas 60 mil pessoas. Fuerte explica ainda que o tempo fechado e a chuva fizeram o trabalho das equipes de montagem aumentar. Por questão de segurança, a gente tem que tirar o pessoal de estrutura, é complicado, né? Principalmente se tem vento e trabalho à altura, e com chuva a gente está trabalhando com material que depende do clima para secar, então atrapalha um pouquinho, não tem como fugir disso. O tempo que a gente perde num dia, a gente compensa aumentando o horário de trabalho no outro. O diretor do evento, Guilherme Cosa, falou sobre a grandiosidade dos X Games. Hoje, os jogos são a terceira maior competição esportiva do mundo, ficando atrás apenas da Copa do Mundo e das Olimpíadas, mas já tem mais seguidores que essas duas competições na rede social Facebook. Guilherme lembrou que Foz do Iguaçu foi uma das 6 escolhidas para participar do circuito mundial dos X Games, competindo com outras 38 cidades de 21 países. Os jogos, criados pela rede de TV e ESPN, devem chegar a 380 milhões de espectadores em 200 nações diferentes. Serão 30 horas de transmissão ao vivo para todo mundo. O diretor do evento também falou sobre o desligamento da usina de Itaipu da parte de competições, mas garantiu que a abertura dos jogos será na maior geradora de energia do mundo. A gente tem uma parceria muito boa e muito forte. O Gilmar Piola e mesmo o Samek sempre foram muito prestativos e solícitos com a gente durante todo o evento. A questão de Itaipu, a experiência, a gente procura atender um padrão Disney de eventos internacionais e a gente procura a melhor experiência para o espectador. Então a gente vai continuar a parceria com o Itaipu da mesma maneira como a gente vinha fazendo, para garantir toda a visibilidade que a gente já gostaria, porém proporcionando uma experiência melhor para o consumidor dentro de um complexo todo mais próximo e integrado. Então a gente tem uma abertura em Itaipu, selando toda a nossa parceria e todo o apoio que eles deram para a gente desde a época da concorrência global para a gente trazer para Foz do Iguaçu o evento. Durante a apresentação, o trade turístico pôde tirar dúvidas. Uma das preocupações do setor foi com o transporte. Os organizadores garantiram que o impacto no trânsito será o menor possível e que uma logística está sendo pensada para evitar engarrafamentos e demora para se chegar nas arenas de provas. Ninguém do público chegará no local de competições de carro. A partir de um estacionamento, todos serão levados de ônibus para o evento. Sobre os benefícios da cidade, a direção dos X Games lembrou da divulgação de Foz do Iguaçu para o restante do mundo. A expectativa é de que o município fature 50 milhões de reais com os jogos. A cifra foi o que Los Angeles, nos Estados Unidos, lucrou enquanto única cidade dos X Games. O secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, afirmou que o município está prestando toda a assessoria necessária para os organizadores. A Secretaria de Esportes, nós deixamos um funcionário lá disponível, né, que a gente sabe que essa questão de contatos dentro da cidade, até propriamente dentro da prefeitura, a questão de um corte de grama, a questão de um caminhão-pipa para estar molhando as áreas da construção de evento, a questão de logística também, a gente está deixando disponível tudo aquilo que foi para a necessidade da montagem das arenas. Então, pela Secretaria de Esportes e pelo município também, tudo aquilo que tem sido requisitado, a gente está cumprindo dentro da normalidade. Serão 4 dias de competições. 15 modalidades estarão em disputa, divididas em skate, bike BMX, rally e MotoX. O gerente de operações acredita que a concentração das provas no Parque Infraero e no Parque Nacional do Iguaçu beneficiará o público. Ele aumentou um pouco a nossa operação dentro do terreno da Infraero, mas o planejamento basicamente continua o mesmo, inclusive todo o cronograma de competições ele se mantém. O que a gente fez foi fazer com que a experiência do público fosse mais completa em ter que se diminuir o deslocamento e fazer com que tudo ficasse mais próximo. Então a pessoa não precisa sair de um lugar para ir para outro, ela simplesmente anda de um ponto para outro, então fica tudo mais fácil. Os jogos acontecem entre os dias 18 e 21 de abril. A expectativa é de que a arena esteja pronta 4 dias antes do início dos jogos e 2 dias antes do início dos treinos dos atletas que irão participar da competição. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11:17. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre o projeto que visa reativar a usina do Rio São João, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com o objetivo de gerar energia com o mínimo de impacto ambiental para abastecer o parque e resgatar um atrativo histórico às vésperas do centenário do município de Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN. Já voltamos com outras informações para você aqui em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 23 minutos e uma pesquisa elaborada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu revela que a rede hoteleira iguaçuense deve registrar a ocupação média de 86% na Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. Os brasileiros são a maioria com 59% das reservas, já os argentinos aparecem com 26% das reservas nos hotéis do município. Eles são os mais esperados para o feriadão no que toca ao turismo estrangeiro, já que a somatória de todas as outras nacionalidades corresponde a 15% dos hóspedes. O levantamento indica também que os hotéis de 4 estrelas são os mais procurados, com 92% de ocupação. Em seguida, aparecem os estabelecimentos 5 estrelas, com 86% de ocupação. Já os hotéis de padrão 3 ou 2 estrelas registram, respectivamente, 84%. E 81% dos leitos reservados. A pesquisa reúne dados de 28 estabelecimentos aqui de Foz do Iguaçu, que possui 115 meios de hospedagem e mais de 23 mil leitos classificados, conforme inventário da Secretaria Municipal de Turismo. CBN Turismo. E em 2014, a entidade Itaipu Binacional completa 40 anos e também o município de Foz do Iguaçu celebra seu centenário. O que pouca gente sabe ou lembra aqui na fronteira é que Itaipu não foi a primeira hidrelétrica instalada no território de Foz do Iguaçu. A primeira, na década de 30, foi a usina do Rio São João, hoje situada dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Nesta semana eu conversei aqui na CBN com o superintendente de energias renováveis de Itaipu Binacional, Cícero Blay, que falou sobre os planos de reativação da antiga central no sentido de dotar de produção própria de energia todo o Parque Nacional e incluir um novo atrativo no roteiro turístico de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira. Num esforço enorme aí, junto com o CNBio e o Instituto Chico Mendes, para repotencializar essa usina e aí ter energia elétrica no parque gerada pelo próprio parque, né? Uma dúvida que surge, porque esta usina é uma das primeiras instaladas aqui no estado do Paraná, enfim, ela trabalhava com uma tecnologia que hoje já está bastante ultrapassada. Qual que é a ideia de se potencializar esta usina? É fazer com que ela produza energia como produzia antigamente ou modernizá-la também? É, modernizá-la com certeza, né? A infraestrutura dela está toda montada. Ela tem a barragem está montada e operando. Tem um canal condutor de água muito bem feito, de mais de quase 80 anos, conduzindo água. O canal adutor também está bastante conservado e a casa de máquinas totalmente conservada. O que não está mais operando e que não estaria, vamos dizer assim, modernizado seriam as máquinas, né? Inclusive as máquinas que serviram a usina São João estão no Ecomuseu da Itaipu, para você ter uma ideia. Já são obsoletas e foram colocadas no museu. Nós estamos repotenciando com equipamentos modernos, atuais, né? Com turbinas muito mais eficientes do que eram as turbinas anteriores, ao ponto de nós podermos, no mesmo lugar, com pouquíssima modificação, sair dos 330 kW que gerava, de potência gerada nessa usina, de potência instalada, para 900 kW. Ou seja, nós estamos triplicando a eficiência dela em termos de geração de energia, né? E essa energia, ela seria suficiente para suprir a demanda ali mesmo no Parque Nacional? Sim, o parque inteiro poderia ser suprido, e ainda mais nós estamos focando a aplicação dessa energia no abastecimento de baterias de ônibus elétricos que substituiriam os ônibus a diesel que trafegam dentro do parque e que hoje, inclusive, tem aí uma discussão judicial em cima dessa prática, né? Há uma exigência para que a estrutura do parque troque os ônibus a diesel por ônibus menos poluentes, que seriam os ônibus híbridos, um híbrido entre o etanol e o elétrico, ou então o elétrico puro, como tem em Itaipu, tem ônibus já montado elétrico puro e teriam a carga assegurada com a geração de energia interna no parque, trazendo uma soberania energética ao processo. Agora, quando falamos da usina São João, surgem aqui algumas dúvidas imediatas. Por exemplo, você citava que já existe toda a infraestrutura, por exemplo, de reservatório montada ali, ou seja, não haveriam novos impactos ambientais? Não haveria nenhum, absolutamente nenhum novo impacto ambiental, nem territorial, nem na paisagem, nada. Tá tudo que precisa para funcionar já está instalado, não haveria nenhuma alteração. Tem um trecho de 37 metros, um trecho muito pequeno do canal, do conduto forçado. Esse teria um reforço no conduto forçado só. O primeiro princípio que nós estamos levando em consideração para repotencializar a usina São João é o valor histórico e ambiental dela. Ou seja, a proposta é não mexer em absolutamente nada que está ali, a não ser reforçar esses 37 metros de duto forçado. Consequentemente, a usina São João seria também um dos novos atrativos turísticos do nosso Parque Nacional? É, a expectativa é essa, que se ela seja incorporada no, vamos dizer assim, no modelo de exploração turística e inclusive educacional que possa ter no parque, com uma rota da energia hidráulica completamente feita no percurso dessa usina, né? Então ele teria aí uma possibilidade real de fazer uma trilha, água e energia, importantíssima, inclusive, para dar ligação entre o parque e a própria Itaipu, né? Ele intensificaria o apelo turístico lá pela hidroeletricidade, viria numa microunidade como é que acontece, e depois, com certeza, a curiosidade também para ver o que vai acontecer, o que acontece em Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do mundo, né, as pessoas teriam essa ligação. E como é que está o cronograma de discussões em torno dessa repotencialização da usina São João? Porque o projeto já foi debatido com a direção do Parque Nacional. Existe já um cronograma traçado? Nós levamos 4 meses, quase 5 meses para fazer o projeto. Foram várias medições, foram várias prospecções, imagem de satélite, ida lá, um levantamento com equipamento, teodolito, etc. Então foi um exaustivo estudo, né, de dados hidrológicos ali da usina. Agora o superintendente Pegoraro está levando o projeto para Brasília, vai apresentar lá na direção superior do Instituto Chico Mendes. Aí vai voltar com as diretrizes para ver se o Instituto aceita ou não o projeto, e a partir daí, então, as providências vão ser tomadas para começar a implantar o projeto, né? Todos os equipamentos são nacionais, absolutamente disponíveis, nenhuma caixa preta ou nenhuma coisa arriscada ou desconhecida, tudo muito, muito claro, muito aberto. Então a execução é muito rápida também, né? 3-4 meses a usina está gerando. E o que é uma excelente notícia também, pensando aí no centenário de Foz do Iguaçu, a recuperação desse patrimônio que hoje em dia pouquíssima gente conhece, né, Cícero? Pois é, perdido, né? Inclusive é um cercado de preconceito, porque em 1984 houve uma enchente lá, e foi ali que a usina foi desativada por conta dessa enchente. Então, ninguém mais quis investir, dizendo, não, tem aí uma vulnerabilidade nesse processo, pode perder os equipamentos, etc, etc, etc. Então criou-se um imaginário de que a usina tinha sido arrastada numa inundação dela, num deslizamento desse, uma enxurrada, né, que deu, levou a usina toda embora. Isso não aconteceu, a casa de máquina está lá, o duto forçado está lá, o canal condutor está lá, a barragem está lá, está tudo lá. O que aconteceu naquele momento em 84 foi que o rio Iguaçu subiu demais e inundou de baixo para cima a casa de máquinas. Só isso que aconteceu. E tanto é que ela está de pé inteira, telhado, tudo, né? E esse fato inibiu as pessoas de buscar uma reintegração produtiva da usina. E é como você falou, perde-se aí um elo do passado importantíssimo, perde-se a possibilidade de mostrar para centenas de outros lugares que têm aproveitamento hídrico a possibilidade de fazer CGHs, né, que é microcentrais hidrelétricas, com um baixíssimo impacto ambiental, mas com alta eficiência, né, e para o Parque Nacional a possibilidade dele ser soberano, seu ponto de vista energético, e aí poder discutir, inclusive, num outro patamar, a questão da eficiência energética, de mobilidade, essas coisas todas, né? Que dá um peso muito maior à administração do parque, que está gerindo também com eficiência a sua energia, né? Entrevista de Cícero Blay, superintendente de energias renováveis da usina de Itaipu, que está disponível na íntegra, aliás, no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre as denúncias de vandalismo no terminal turístico da cidade de Santa Terezinha de Itaipu. A Polícia Civil foi acionada e está investigando a autoria dos incidentes. Vamos à sequência, um repórter CBN em rede nacional. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia, aqui na rádio que toca notícia. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 36 minutos, 29 graus é a temperatura aqui em Foz do Iguaçu e pelo terceiro ano consecutivo a usina de Itaipu vai participar da Hora do Planeta, uma ação promovida pela rede internacional WWF, que faz parte da mobilização mundial pelo racionamento de energia, pelo uso racional da energia. Neste sábado, entre as 8h30 da noite e as 9h30, horário de Brasília, os 747 refletores usados no espetáculo que ilumina a parte da barragem da hidrelétrica devem ser desligados, suspendendo a sessão deste sábado da iluminação monumental. De acordo com a direção da usina, a adesão de Itaipu ao movimento simboliza o compromisso da empresa com a sustentabilidade do planeta. Em 2012, Itaipu foi responsável pela produção de quase 17% de toda a energia consumida no Brasil e mais de 70% da energia consumida no Paraguai. Também no ano passado, Itaipu superou o próprio recorde mundial de produção e estabeleceu uma nova marca de mais de 98 milhões de megawatts. CBN Turismo. E a Polícia Civil está investigando o caso de vandalismo registrado no terminal turístico de Santa Terezinha de Itaipu no fim de semana passado. O local está fechado para reformas, mas teria sido invadido por um grupo de vândalos que destruiu parte da infraestrutura. Quem conversou com o prefeito de Santa Terezinha, Cláudio Eberhard, foi o repórter Maurício Freire. A Polícia Civil está investigando um grupo que invadiu a prainha de Alvorada de Itaipu, em Santa Terezinha de Itaipu, no último final de semana e depredaram o local. As investigações apontam que cerca de 20 pessoas teriam ido até o terminal turístico na madrugada de domingo, provocando destruição de banheiros, pias, torneiras e churrasqueiras. Desde janeiro, o balneário estava fechado para uma reforma de revitalização e readequação. O prefeito do município, Cláudio Eberhard, lamentou o episódio e afirmou que os responsáveis serão identificados. Houve realmente uma invasão, né, do terminal turístico com o único objetivo de fazer a depredação de algumas instalações. Isso está sendo investigado pela Polícia Civil, foi aberto um inquérito. Então nós estamos, durante alguns dias agora, não permitindo o acesso de ninguém mais ao terminal turístico até que se conclua a perícia e o levantamento técnico. No momento da invasão, apenas o caseiro estava no local. Com medo de ser linchado, ele chamou a polícia militar, que teria chegado mais de uma hora depois e não encontrou ninguém. Até que a perícia seja feita no local, as obras ficarão paralisadas. O prefeito acredita que o ato de vandalismo foi uma retaliação ao governo. É uma retaliação por parte daqueles que anteriormente já faziam esse tipo de trabalho, e uma retaliação a gente ter colocado o terminal e fazer as coisas ficarem em ordem. Então estão acontecendo algumas coisas que a gente tinha notícias anteriormente que poderiam acontecer, mas a Polícia Civil está acompanhando tudo isso e já estava a par dessas situações, e com certeza os responsáveis serão encontrados e serão punidos. O prefeito afirmou acreditar também que a retaliação foi política. Nós sabemos em algumas situações, evidentemente que não podemos declarar isso, né? Mas já informamos a Polícia Civil anteriormente desse evento, de algumas situações que estavam ocorrendo e já haviam ocorrido. Funcionários do município foram ofendidos enquanto estavam trabalhando no terminal turístico por algumas pessoas, inclusive isso está devidamente registrado. E tudo isso demonstra que há realmente interesses escusos em tudo isso. A previsão era de que o terminal fosse reaberto no feriado de Páscoa. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11:40. CBN Turismo. E a temporada de verão, pelo menos no calendário, oficialmente terminou nesta semana, mas para quem quer viajar nesta estação de outono, a previsão é positiva, já que deveremos ter clima sem grandes extremos aqui no estado do Paraná. Esta, pelo menos, é a previsão do meteorologista Samuel Brown, do CIMEPAR. O outono, que começou na manhã desta quarta-feira, às 8:02, deve prosseguir com uma situação de normalidade aqui no estado do Paraná, ou seja, uma situação onde a principal característica são as primeiras ondas de frio mais significativo, principalmente a partir do mês de maio, inclusive com condição a partir deste mês, maio e junho, principalmente da ocorrência das primeiras geadas aqui no estado do Paraná. Não estamos aí sob influência de nenhum fenômeno de grande escala, ou seja, não há atuação dos fenômenos Laninha e El Niño neste momento no Oceano Pacífico. Dessa forma, a gente espera aí que essa próxima estação, que começou hoje de manhã, deva prosseguir com uma situação mais de normalidade, uma estação mais característica, com chuvas mais próximas às médias históricas. Isso indica para a região oeste, principalmente, valores acumulados, principalmente agora no mês de abril e maio, em torno de 150, 170 milímetros, e a partir do mês de junho, um decréscimo nesse valor, ou seja, a partir de junho já começa a chover bem menos, os valores baixam para em torno de 125 a 150 milímetros. Em comparação ao verão, é uma situação bem mais seca, onde chove menos, basicamente chove quando há o avanço de sistemas frontais aqui pelo estado, ou seja, o avanço de frentes frias. E como eu comentei anteriormente, a partir de maio, principalmente, as ondas de frio cada vez mais comuns e com possibilidade de geada, principalmente para a segunda quinzena de maio e principalmente para o mês de junho, onde tradicionalmente as temperaturas ficam bem mais baixas em todo o estado, inclusive na região oeste. Com relação a temperaturas mínimas e máximas médias, elas variam em torno de 10 a 14 graus, as mínimas, e para as máximas aí em torno de 24 a 26 graus. Com as informações do tempo, Samuel Brown, do CIMEPAR. Previsão do meteorologista Samuel Brown para o outono aqui no estado do Paraná. CBN Turismo. 11:43, e considerado um dos pontos mais emblemáticos das fronteiras do Brasil, a Ponte da Amizade entre Brasil e Paraguai passará por processo de renovação. Em entrevista aqui à CBN, o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, Codefoz, Danilo Vendrúsculo, falou sobre o projeto que visa recuperar a imagem da passarela fronteiriça. Segundo Vendrúsculo, ações como a valorização da área que abriga um obelisco projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, além de melhorias na segurança e no paisagismo da Ponte da Amizade, estão previstas em plano apresentado às entidades responsáveis pela conservação e manutenção da estrutura. As ações fazem parte de um projeto mais amplo, o projeto Beira Foz. O Beira Foz, ele é um projeto grande, é um projeto que envolve toda a Beira Rio. A sua execução é um projeto de médio prazo, e que ele tem muitas complexidades e que nós pretendemos começar. E a fase inicial que nós estamos partindo é na região da ponte, onde nós temos todas as pessoas, que, os turistas que transitam por aí, e nós pretendemos começar dessa parte. A primeira etapa nós pretendemos fazer toda a parte de paisagismo nessa zona primária, reabrir aquele espaço do obelisco, aquela obra do Oscar Niemeyer, como mais um ponto turístico de Foz do Iguaçu, e em conjunto a isso aquele mirante que foi concluído em 2006 e que até o momento não foi inaugurado. Então, pretendemos incluir isso, mais um atrativo no roteiro turístico de Foz do Iguaçu. Danilo Vendrúsculo deu detalhes também sobre este mirante construído quando da reforma da aduana brasileira para a ampliação da parte alta e que até hoje ainda não foi inaugurado pelas autoridades gestoras da alfândega. Olha, essa obra ela não foi inaugurada até hoje porque, por uma questão até de segurança, nós percebemos, por exemplo, que na região da ponte nós temos aí aqueles alambrados, aquela forma que causa uma má impressão para quem transita aí, o próprio turista. Ele não foi inaugurado em função dessa falta de segurança que a população que ali transita sente. Até recentemente nós tivemos um incidente sobre a ponte, né, de um assalto, né, infelizmente com morte, e que nós precisamos dar uma resposta à sociedade sobre essa questão. Como também a ponte, nós temos aí aquele peitoril, por exemplo, da ponte, que ele não atende mais as normas de segurança. Até o Ministério Público tem notificado no sentido de fazermos as alterações necessárias para dar segurança para as pessoas que transitam aí. Palavras de Danilo Vendrúsculo, presidente do CODEFOS, o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. 11h46 e a Copa do Mundo de 2014 será tema da grade curricular dos alunos da rede pública no estado do Paraná. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Zanetti. A Copa do Mundo de 2014 será tema de aula nas escolas da Rede Estadual de Educação do Paraná. A proposta é um documento intitulado Caderno de Orientações Pedagógicas Copa FIFA 2014, que está sendo elaborado pela Secretaria da Educação e foi apresentado nesta quarta-feira durante reunião da Câmara da Educação e Cultura da Secretaria Especial para Assuntos da Copa do Mundo. O documento vai servir de subsídio para que os professores trabalhem os assuntos ligados à Copa do Mundo com os estudantes. O caderno tem sugestões de atividades de todas as disciplinas da educação básica e contribuições das áreas de educação profissional, educação especial e da diversidade para que seja trabalhado em todas as modalidades de ensino. A Secretaria da Educação pretende reproduzir e enviar um exemplar do caderno a cada uma das mais de 2.000 escolas da rede estadual de ensino. Também será disponibilizada uma versão digital do portal da educação. O documento ainda será traduzido para o inglês e para o espanhol, e um exemplar deverá ser entregue ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, durante a Copa das Confederações que acontece em junho no Brasil. Bruno Zanetti para a CBN Foz. E na abertura do programa de hoje nós falamos dos X Games e quem também comentou este grande evento que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu entre os dias 18 e 21 de abril foi o governador Beto Richa, que esteve em Foz nesta sexta-feira para participar do Encontro Estadual de Gestores do Esporte. O governador do estado, Beto Richa, participou nesta sexta-feira do Encontro de Gestores Públicos do Esporte. O evento começou na quinta-feira em Foz do Iguaçu e encerra neste sábado. Cerca de 800 participantes, entre secretários e diretores de esportes de cidades de todo o estado, vieram para o encontro. O governador destacou a importância do evento. Um ambiente para apresentação de palestras, de especialistas, apresentação dos produtos, programas do governo do estado e também um espaço para troca de experiências, porque muitos municípios, alguns gestores têm experiências na área de esporte exitosas e que devem ser compartilhadas com outros gestores. E a troca de experiências visa enriquecer a gestão do esporte no estado do Paraná. Beto Richa falou ainda sobre os investimentos do governo em atletas de todo o estado. O objetivo é descobrir novos talentos que possam ser destaque em grandes competições através de programas. Um deles é o TOP, um dos principais programas do nosso governo, que é o Talento Olímpico do Paraná, onde nós estamos disponibilizando 1.000 bolsas de estudo para atletas que tenham talento olímpico, preparando para os futuros atletas olímpicos de 2016. Então temos tempo para isso, está indo muito bem esse programa, 1.000 atletas beneficiados de todas as regiões do estado do Paraná, a escolha é transparente, é democrática, para que de fato possamos identificar esses talentos e que o nome do Paraná no futuro seja levado, além da fronteira do Paraná e do Brasil, para competições internacionais e principalmente o objetivo das Olimpíadas. O encontro foi uma oportunidade dos gestores discutirem questões como a captação de mais investimentos para o setor. Também foram abordados temas como ações integradas entre as cidades e a organização de grandes eventos como a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os X Games, que serão realizados em Foz do Iguaçu. O governador disse que a competição será importante para valorizar a cidade e o estado, e principalmente fomentar o esporte. É um grande evento esportivo mundial e para nós vai ser importante ter a realização aqui em Foz do Iguaçu, coloca o Paraná, a cidade de Foz, a região na vitrine, é divulgado para o resto do mundo, tem importantes televisões que cobrem este evento, importantes patrocinadores, enfim, e além de ser um bom evento que divulga o Paraná, é um exemplo da importância da prática esportiva que hoje está na moda no Paraná, a juventude curte muito esses esportes radicais, curte skate, então é o que os paranaenses, os jovens esperam que possa ocorrer no nosso estado. Os X Games serão realizados em Foz do Iguaçu entre os dias 18 e 21 de abril. Maurício Freire para a CBN Foz. 11:51. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber sobre a programação especial alusiva ao Dia Internacional do Teatro e também Dia Nacional do Circo, que devem movimentar a região da Tríplice Fronteira neste fim de semana. Confira também os detalhes sobre a nova exposição do Ecomuseu de Itaipu, destacando as belezas do patrimônio natural e cultural no estado do Paraná. CBN Turismo até meio-dia. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 55 minutos e o turismo emprega diretamente 605 mil pessoas na Argentina, o equivalente a 3,5% de todo o emprego. Segundo a estimativa do Fórum Econômico Mundial, esse índice cresceria 3,7% ao ano, chegando dentro de 10 anos a 897 mil postos diretos, ou 4,3% do total. Incluindo os trabalhadores indiretos, o número de empregos foi mais de 1 milhão e 600 mil no ano passado na Argentina, setor que recebe 7% do total de investimentos realizados no país, índice que deve crescer ainda mais na próxima década. De acordo com o estudo realizado pelo Fórum, o setor de viagens e turismo contribuiu com 5 milhões de novos postos de trabalho no âmbito global no ano passado. Segundo essa pesquisa, a indústria turística emprega mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo. O turismo gerou em 2012 mais de 765 bilhões de dólares. O gasto dos viajantes internacionais teve crescimento de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A atividade representou 9% do PIB mundial, 5% de investimentos e 5% das exportações. O Fórum Econômico Mundial prevê crescimento de 3,2% da atividade no PIB mundial, com incremento de 6 milhões de novos postos de trabalho, chegando a um total de 266 milhões. CBN Turismo. E o Ecomuseu de Itaipu, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, recebe nesta próxima semana uma exposição sobre os bens e paisagens tombados pelo patrimônio no estado do Paraná. As informações com o repórter Bruno Zanetti. O Ecomuseu de Itaipu, em Foz do Iguaçu, recebe a mostra Bens Tombados, Imagens do Patrimônio Cultural do Paraná, que apresenta fotos do patrimônio histórico, artístico e natural do estado. A exposição fica em cartaz de 27 de março a 23 de junho. A abertura será na próxima terça-feira, às 5h30 da tarde. A entrada é franca, realizada pela Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria da Cultura, em parceria com a Itaipu Binacional e a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. A exposição apresenta exemplares da arquitetura dos séculos 18, 19 e 20, entre eles a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel, e a Igreja da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, em Antônio Olinto. O Ecomuseu de Itaipu, Espaço das Artes, fica na Avenida Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu. Bruno Zanetti para a CBN Foz. E teve início ontem e vai até quarta-feira em Foz do Iguaçu uma extensa programação em comemoração ao Dia Internacional do Teatro e ao Dia Nacional do Circo. Para hoje, às 8 da noite, na Sala de Teatro do Iguaçu Boulevard, ensaio aberto da peça As Mulheres, da companhia A Vida é Sonho, com entrada gratuita, mediante a doação de doces, ovos de Páscoa e também livros infantis que serão repassados a instituições de caridade. No domingo, amanhã, no Centro Cultural Unila Caixa, ou melhor, no projeto Unila Caixa no bairro, acontece na Biblioteca Comunitária do Cidade Nova, às 5 horas da tarde, a apresentação de circo com a trupe Luz da Lua, também performances do projeto Panambi e a apresentação dos projetos de extensão da Unila. 11h58. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E para quem gosta de sertanejo, na ONU Music Hall, hoje à noite tem Kleber e Cauã, e também na Woods Bar, Léo Max e Renan, e o cantor Cristiano Zene apresentam-se tocando sertanejo. Já quem prefere pop rock, a banda Anacrônica estará no Zeppelin Old Bar neste sábado, enquanto que a banda Mustache se apresentará no Pacová Café Bar, que fará também uma atividade alusiva à Hora do Planeta. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 23 de março de 2013. Programa que teve produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado daqui a pouco na íntegra para download. Fica agora em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Italia.